Você está no show mais completo do Pará. Super Digis. Ótica Centro, a mais completa de Vigia. DJ Darlan, DJ José e DJ Rafael, tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O Bufalo é demais. Revolução chegou e o nosso show só começou. Oh, oh, oh. O novo Bufalo hipnotizou. Oh, oh, oh. A evolução já revolucionou. Alan Ross e DJ Júnior Vidal. Vem ver de perto o novo Bufalo do Marajó. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor. E agora vamos, seguidores do Chifrinho. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. Produções produzindo os melhores CDs do Pará. Porque aqui não... Banda 007. Venha conhecer o ronco mais invocado do Vigia. Missão! Andam falando por aí. Eu só quero me iludir. Não acredite, não, amor. Só quero me mostrar quem sou. Não me engane, sou tão frágil. Deposito em você todo o meu amor. Quero me iludir.

galera animada, o whisky aqui tá rolando. Quem tá chapado aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado no Pérola Som. Um red pra novinha, só dozinho da galera. O Red São considerado e o Jefferson Pérola. A noite já é nossa com o DJ Fabiano. Vida nossa vibe que eu tô te esperando. Bota o copo pro alto, vamos beber. Vem curtir Pérola Som e vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Os polêmicos da Kenner. O balde vai rolar. Faz o P. Polêmicos da Kenner. Me pegou de jeito, senti um arrepio. Você é incrível, é ele o crocodilo. E toma, ele toma, toma, ele toma, toma, ele toma, toma tentada. E toma, ele toma, toma, ele toma, toma, ele toma, toma tentada. DJ Gold e DJ Dinho, pressão. DJ Marlon Beat e o café da sensação. Sucesso! DJ Betinho, Isabelance, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Eduardo. Para de mentir pra você mesmo. Seu amor por mim não é segredo. Nem adianta disfarçar. Isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo, só que não assume. Insiste em se enganar. Seus olhos me entregam. Mesmo sem você querer. Que ainda existo. E vivo dentro de você. Thank you. Produções. O novo conceito em produções no Pará. Quero entender por que me deixou. Nem sequer olhou pra trás. Dediquei, me entreguei ao seu amor. Mas você não deu valor. Polêmicos da Kenner. Vou sair e procurar um novo amor que me queira. Super metrô, a estação do som. O show que vai te envolver, te faz enlouquecer. DJ Mário do DJ Rodrigo, DJ Rui de som, tocando pra mim. Não é que eu queira devolver a traição. Betinho e Isabelense. Já sei só me tirar do seu teatro. Com outras mulheres ao mesmo papo. Não me venda uma ilusão de um amor puro coração. Já sei só mentiras, o seu teatro com outras mulheres. Meu coração é seu, Tommy. E ele é todo seu, Tommy. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Você me amou e eu brinquei de amar, te dar chance de valorizar. Judiei demais, você sofria, dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real. Vacilei, fui boba sem noção, tô aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu, Tommy, ele é todo seu. Vamos lá no cartório passar. Meu coração é seu, Tommy, ele é todo seu. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Você me amou e eu brinquei de amar. Os Polêmicos da Kenner, surpreendendo você. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai. DJ Paulinho, da Agida Produções. Devendo, tá? De novo, vai. DJ Paulinho, da Adidas Produções. Equipe Os Polêmicos da Kenner e suas polemiquetes. A equipe top dos tops, top dos tops. Brasil. Primeiro instante, vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou. No segundo instante, eu vi que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda. Pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor.

da 007. Alô, polêmico da Kenner! Estremece, agita, sacode essa família! Polêmicos da Kenner. Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim. Mas acho que isso é impossível, não entro nesse jogo a três. Ou você fica comigo ou me deixa de vez. Agora chegou o momento de me decidir. Vou procurar outra alguém sair por aí. Enquanto a você desejo toda felicidade, quero que você seja muito feliz. Já não aceito mais outro amor em sua vida. Já não quero mais ser seu ponto de partida. Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida. Já não aceito mais outro amor em sua vida.